Tango, prossiga. 055, transporte em termos, passou agora através do Coral. Solicita pouso na 17 e devido aos corredores. 2 de Paris, está presente. Pode voar direto Salvador para cruzamento do aeródromo. Roberto Angolf, chama para descida, recuperação é visual. Roberto Angolf, não copiou, cara. Pode voar direto Salvador. Proa de Salvador, chama para descida. Romeu Tango Golf, operação visual. Então 3197, controle. Prossiga. Poderia fazer uma ponte para a aeronave Romeu Tango Golf? Informar a aeronave voar direto Salvador. No ponto ideal, descer para 1500 pés, operação é visual. Romeu Tango Golf, tá na escudo, tá 3197. Certo, agora copiou o controle. Muito obrigado pela ponte, Romeu Tango Golf. O controle está na escudo do Romeu Tango Golf. Firmo, no ponto ideal, descer 1500 pés, ajuste 1006. Ajuste 1006, Romeu Tango Golf para o ponto ideal. Seria possível o pouso na 17, ó? Pouso, só estou no 7, ciente, o vento... 1 no 00 graus, 069. Seria possível voar para o corredor Paris? Pode voar direto Salvador. Certo, direto Salvador, mandou para o voo. Apatará no ponto da descida. Obrigado pela gentileza aí, aeronave da Cadeia. Falou, bom pouso lá em Salvador, Tango. Um abraço, obrigado. Nível 160, tá 3197. Afirmo, chame agora o centro Recife, 128.8, alterna 1264. 288.264, tá 3197, boa noite. Ótimo. Romeu, só pra Tango Romeu Tango Golf, meio ideal de descida. Romeu Tango Golf, desça para 1.500 pés, ajuste do altímetro 1006. Ajuste 1006, 1.500 pés, Romeu Tango Golf. Paulo Salvador, é o Gol 1273? 1273, aguarde a cópia com fins. Aguardar, teria saída? Poligonza. Poligonza, obrigado. Salvador, Salvador, já possui a cópia por T3-6 à frente? Afirmativo, copia? Não, siga. 3603, autorizado Guarulhos, 340 nível, Upper Whisky 50, decolada 10, curva direita na saída da EL, transição de NE, transponder 5014 e o controle 119, decimal 35. Sente, autorizado 340 para Guarulhos e a Upper Whisky 50, decolada 10, com curva direita, saída da EL, transição de NE, 5014 é o transponder. 119.35 ao controle, TAM 3603. TAM 3603, correto, chame pronto para puxa e acionamento. Já está pronto para puxa e acionamento, TAM 3603, portão 7. Autorizado, chame táxi, TAM 3603. Caraca, 03. Salve, Salvador, boa noite, é o TAM 3561 com a Charlie. TAM 3561, aguarde a cópia, Brasília. 3561, aguardando. Fala Salvador, muito boa noite, Gol no 6113, informação Charlie, autorização Brasília. Gol no 6113, aguarde a cópia, Brasília. Aguardando, Gol no 6113. Gol 9940, pushback acionamento, posição 1. Autorizado, chame táxi, gol 9940. Chamará para o táxi, gol 9940. 111 a bordo, 4 horas e 22 de autonomia com fim alternado. Central B? 111, 111. Gente, são 3603, táxi via Juliette Alfa Bravo, quando lá torre 198 decimal meio, ajuste 1006, bom voo. Bravo, Monteira da 10, 118, meia, 2, Delta 3, 603, obrigado, tá bom, noite. Alô, Salvador, está 3561, agora para o pushback em estacionamento, posição 8. São 3561, copia. TAM 3561, autorizado Brasília, 360 nível, Operuso 17, decola da 10 com curva direita na saída Gole, transição Ocito, transponder 5023, controle 119.35. Rota 3561, autorizado Brasília no 360, Operuso 17, decola da 10 com curva direita Gole Ocito. 5023, transponder 11935, o controle Cotejou 73561. TAM 3561, no cotejamento correto, livre pushback, acionamento, chame táxi. Livre 3561. Vou no 273, pronto, cópia. Eu no 3, pronto, cópia. Vou no 613, pronto. Vou no 6113, autorizado Brasília, 340 nível, Operuso 17. Decola da 10, curva direita, na saída Gole, transição Ocito. Transponder 5017, controle 119.35. Gente, autorizado Brasília, nível 340, pela Operuso 17. Decola da 10, com curva direita, Gole Ocito. 5017, transponder e o controle 119.35. Vou no 6113. Vou no 613, cotejamento correto, chame quando pronto para o puxo de acionamento. Chamará pronto, vou no 613. Opa, Salvador, boa noite, azul 4070, na Pro Diamante. 4070, sua identificação, chegada a man, desça e mantenha nível 040. 040, na Proja Man, 4070. 0, táxi via Índia Alfa Bravo, quando lá torre 198, decimal meio, ajuste no 006, bom voo. Índia Alfa Bravo, no ponto de espera 118, meio ajustado 1006 com 940, boa noite. Boa noite, TAM 3455, 130 para uma centena sobre a Lagoinha. TAM 3455, a sua identificação, chegada a Bonf, reduza para 220 nós para sequenciamento. Após redução, está autorizado o nível 050. 050, redução 220, TAM 3455. Mantém 1500 pés, na sua escuta, Romeu Tango Golf. Frente para Papa Romeu Tango Golf, aguarde para transferência de comunicações. Romeu Tango Golf. Para pouso 17, transporte de enfermos, Romeu Tango Golf. Gente. Alinhar e decolar, pista 10, vento 040 graus, 03 nós. Livre, alinhar e decolar, pista 10, TAM 3603. Sou em Salvador, gol 1940, próximo ao ponto de espera, pronto. Gol 1940, mantém o ponto de espera, número 2, para a decolagem. Manterá o ponto de espera, gol 1940. Informe velocidade indicada. Mantendo 290 agora, o Patsuru 570. Tem condições de manter? Afirmativo. Quatro. Então é o primeiro para a aproximação, azul 4070. Ok, vai manter então 290 até o nível 100, aqui azul 4070. Ciente. Da 10, curva direita na saída Gole, transição Gonza, transponder 5004, controle 119.35. Só confirmando 3-2 o nível? Afirmativo, o centro Recife autorizou 3-2-0. Ok, 3-2-0, Opero ISC 5-8, decola da 10, curva direita, Gole Gonza, 5004, controle 1935. O gol 1273, está no gate 4. Gate 4 ou 06? Confirma, 04. Ciente, tá pronto para o push? Afirmativo, tá pronto no 04, vou no 273. Vou no 273, autorizado, chame táxi. Chamarelo. Para o táxi, 7361, com 74 a bordo, alternativa com autonomia de 4 horas. Decolado aos 29, controle Salvador 119.35. 1935, boa noite. Salvador, Papatango, Romeu Tango Golf. Papatango, Romeu Tango Golf, autorizado circuito de tráfego pela direita, reporte tirando base, pista 17, o ajuste 1006. 1006, base pela direita, pista 17, Romeu Tango Golf. Saldinéia 340, tá 3653, cruzando o 95 com 229. Sim, então 3455. O gol 1940 autorizado, decolagem pista no zero, vento 050 graus, 04 nós. Livre decolagem, 1940, cabeceiro 10. Gol 1940, decolado aos 31, controle Salvador 119.35. 7-1-1935, 1940. Torre Salvador, boa noite, é o TAN 3561, aproximando do ponto espera da 10, pronto. 7, o TAN 3561, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Autorizado a alinhar e manter pista no zero, 3561. 209-3455. Controle com 940, boa noite. Está cumprindo a Dael Diné, cruzando 2000 pés. 1940, contato radar, suba ao nível 360, saída Dael, transição Diné. 360, Dael Diné, bola 6, costão 1940. Tá 3561, autorizado a decolagem, pista 10, vento 050 graus, 04 nós. Autorizado a decolagem da 10, tá 3561. Termo. Mantém então a Tetuna 4070. Manterá a Tetuna 4070. Ciente. Boa noite, passação do Saltão. 85. Boa noite, Gol Noite 85, aguarde a cópia, Guarulhos. Essa escuta. Para o táxi, o Gol 1273, POB 138, 3 horas e 40, alterna Campinas. Gol 1273, táxi via Índia, Alfa e Bravo, quando lá torre 118, decimal meio, ajuste agora 1007, bom voo. Índia, Alfa, Bravo, ponto de espera 186, torre, ajuste 1007, igual no 273. 7, desça para 2000 pés, está autorizado o sinal ILS, reporte estabilizado, 4070. 2000, 1007, autorizado, reportará estabilizado, 4007, 4070. Livre. Tá 3561, decolado aos 33, controle Salvador, 119, decimal 35. 1935, 3561, boa noite. Agora Recife 128, decimal 8, alterno 264. 288, 264, boa noite. Controle Salvador, tá 3561, boa noite. Cruza 2000 para o 380. Tá 3561, contato radar, bom nível 360, saída Gole, transição ao fita. Subindo ao 360, o tá 3561, Gole ao fita. Controle Gol 1940, solicita após da EL para evitar formações. Dael vai tomar proa 180 por 130 milhas devido às informações informadas. 1940, informe proa por quantas milhas? Após Dael, proa 180 por 130 milhas. Ciente do desvio, 1940. Tá entendido que está autorizado, ciente dos desvios, 1940. Afirmo. Da 3455, reduza para 1709, está autorizado 2000 pés, ajuste 1007. Está sob vetoração, mantenha a proa. 7, é o limite da proa? Limite ao localizador, 3455. Ok, 2000, ele 7 vai manter a proa pelo localizador. Atualizou ILS 4070. 4070, chame torre 118, decimal 6. 186. Ó, 3561, solicita desvio direito da rota. 3561, informe a PROC manterá por quantas milhas? Proa 305 a princípio, por 40 milhas. Controle está ciente do desvio 3561. Sente. Controle de Salvador, está 3858, boa noite, ciente da Charlie. Estão no zero, aguardando pista livre. O ajuste 1007, pista 10, operando em toda extensão. Ciente, aguarda. Charlie 4070. Ao curso do localizador, curva esquerda para o 145. Esquerda 145, para o curso, está 3455. Forma estabilizada, 3455. Chamaremos lá. 3858, ação de identificação, chegada a MAN, desse mantenha nível 050. 050 na MAN, identificou, ação 3858. Controle, OTAN 3662, boa noite. OTAN 3662, ação de identificação, chegada a MAN, desse mantenha nível 060. 060 a MAN, 3662. Gol 1940, chame Recife, 118, decimal 6. 118, Gol 940. O Azul 4070, pouso autorizado, pista 10, vento 030 graus, 04 nós. Autorizado, pouso 10, 4070. Azul 40, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 4. É, teve uma aeronave que transmitiu junto com a senhora, poder repetir para o 940? 128, decimal 8, alterna 126, decimal 4. 288, 1264, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Gol 1273. Controle Salvador, boa noite, Gol 1273. Gol 1273, contato radar, suba ao nível 320, saída Gole, transição Gonza. 320, 1273. Mais 20 milhas, o 3561 não pode voar o fito, está autorizado. 3561, na guarda de autorização com o Centro Recife. Ok. Salvador, Serra Tango, Delta Suba. Taco Serra Tango, desça até o nível 040. Informe para modificação.